Se alguém está aqui desesperado, carregado de pecado, ouça o que eu vou dizer. Eu também já fui perdido pelo mundo iludido, cheguei quase a morrer, mas por Deus eu fui guardado. Tinha um anjo ao meu lado, pronto pra me proteger. Yeah.